Panorama Agrícola para 7 de fevereiro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é segunda-feira e nós estamos abrindo o Panorama Agrícola de 7 de fevereiro de 2011, em noite de lua nova. Na mesa de som no programa de hoje está o Eduardo Maier, que envia o seguinte ditado para você: tiro dado, bugio deitado. Você acompanha na dica de Simone Barrin, chá com mel e um sono tranquilo. No mercado agrícola, as perdas no arroz. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário orienta agricultores sobre o seguro da agricultura familiar e do Pronaf. Segunda-feira é dia também de Espaço da Mulher, a fumaça do fogão a lenha. Você pode participar do Panorama Agrícola ou enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para ter um sono tranquilo, antes de dormir, tome uma xícara de chá sem cafeína, adoçado com um pouco de mel. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado agrícola de hoje recebe o Mar Boichard, analista de mercado da Epagre Cepa. E o assunto passa pelas chuvas que atingiram recentemente Santa Catarina, com prejuízo na agricultura, Ilmar? Uhum. A partir do dia 18 do mês de janeiro, nós tivemos chuvas que causaram prejuízos muito sérios, não somente nas cidades, mas também na agricultura de Santa Catarina. Esses prejuízos, eles não trazem risco de elevação de preços e de problemas de abastecimento dos produtos. Mas aqueles agricultores que foram vítimas das chuvas, eles tiveram grandes perdas. As regiões que foram mais atingidas foram o Alto Vale, o norte do estado, num total de 71 municípios. 71 municípios em estado de emergência ou calamidade pública. Estamos conversando com o Mar Boixar, analista de mercado da Epagre Cepa. Com relação às culturas mais atingidas pela chuva, Ilmar? Os maiores danos foram nas culturas do arroz, banana, milho, fumo, hortaliças, mas também houve perdas na piscicultura, no litoral, afogamento de animais, maricultura. O arroz é a cultura mais atingida, porque nessa época ele se encontra em uma fase de desenvolvimento bastante delicada, que é o espigamento, a formação do grão. Provavelmente, muitas lavouras serão totalmente perdidas. Aliás, os agricultores de arroz já estavam vivendo um momento ruim, porque os preços estão muito achatados, abaixo do preço mínimo do governo, pelo excesso de oferta de produto no mercado. Bem, Ilmar, o que as lideranças do setor agropecuário, né, a Epagre e demais entidades, estão fazendo? Que medidas estão sendo tomadas para ajudar o produtor? As entidades estão se reunindo, sobre coordenação da Secretaria da Agricultura, com a Epagre, Banco do Brasil, Ministério do Desenvolvimento Agrário, sindicatos, associações de produtores, para direcionar as ações para atenuar os efeitos dessas enxurradas. O governo federal e o estadual destinaram verbas para os municípios para reparação das estradas, que precisam ser reabertas para escoar a produção agrícola. Os agricultores que têm contratos de financiamento com o Pronaf e tiveram perdas superiores a 30% da produção esperada devem procurar imediatamente a sua agência do Banco do Brasil e solicitar uma visita do técnico que vai confirmar essas perdas e acionar o seguro agrícola. todos os demais agricultores nos municípios atingidos, com perdas na sua produção agrícola ou na estrutura da propriedade, seus paióis, estradas, açudes, tratores, devem procurar o escritório local da IPAGRE ou da Secretaria da Agricultura do município e solicitar que o extensionista local relate essas perdas. A IPAGRE está fazendo esse trabalho em mutirão nos municípios mais atingidos. Para a questão do preço do arroz especificamente, há uma outra ação em andamento. O Ministério da Agricultura se comprometeu a, através dos programas de garantia do preço mínimo, intervir no mercado comprando 15 mil toneladas de arroz. No entanto, temos uma dificuldade porque faltam armazéns e silos para armazenar esse produto. Bem, dando ênfase e orientando o agricultor, as suas palavras finais, Ilmar. Para terminar, eu repito, os agricultores atingidos devem procurar imediatamente o extensionista local para que os danos sejam relatados enquanto eles ainda podem ser verificados. Bem, sobre o acesso ao seguro agrícola, você ouve daqui a pouco aqui no Panorama Agrícola um boletim do MDA. E nós agradecemos ao Ilmar Bouchard, analista de mercado da IPAGRE CEPA. Ilmar, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado também. MDA orienta agricultores catarinenses sobre seguro da agricultura familiar e Pronaf. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural de Santa Catarina estão se articulando no estado para orientar os agricultores em relação ao procedimento para acessar o seguro da agricultura familiar em razão das fortes chuvas ocorridas nas últimas semanas. Os agricultores tiveram perdas de culturas como arroz, banana e a primeira safra de feijão. Esses agricultores também estão sendo orientados nos casos em que a operação não tem seguro e pode precisar de prorrogação em razão da gravidade das perdas. No estado de Santa Catarina, já foram contratados, na safra 2010-2011, mais de 67 mil operações de custeio, com recursos da ordem de R$ 605 milhões. O coordenador-geral do Seguro da Agricultura Familiar, da Secretaria de Agricultura Familiar do MDA, José Carlos Zukowski, orienta o agricultor no que deve ser feito para acessar o seguro. Ele contrata um financiamento de custeio agrícola do Pronaf. Se tiver perda, maior do que 30%, aí ele já pode ir ao banco fazer a comunicação de perda. O banco vai mandar um técnico lá na propriedade para fazer uma vistoria. Feito isso, ele elabora um laudo, manda para o banco analisa o processo, calcula qualquer indenização e o banco vai pagar o agricultor. De acordo com Zukowski, enquanto o agricultor aguarda o resultado da vistoria, as parcelas de pagamento do seu financiamento ficam prorrogadas por 120 dias. O seguro da agricultura familiar é um seguro multirrisco e opera em todo o país. Cobre estiagem, chuva excessiva, granizo, geada, ventos fortes, variação excessiva de temperatura e outros. Mais de 40 culturas estão sendo cobertas na safra 2010-2011. Até o momento, 64 municípios catarinenses estão em estado de emergência e um decretou estado de calamidade pública. Nesses municípios, foram contratadas mais de 10 mil operações de custeio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, que representam cerca de R$ 103 milhões. Do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em Brasília, Patrícia Landim. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação. Informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Inalar a fumaça do fogão a lenha convencional pode trazer graves problemas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a fumaça gerada pelo fogão a lenha contribui para a incidência de pneumonia, enfisema, catarata, câncer de pulmão, bronquite, doenças cardiovasculares e intoxicação. Os fogões a lenha ainda são construídos com baixa tecnologia, muitas vezes sem chaminé ou exaustor, o que faz com que a fumaça fique dentro de casa. A Organização Mundial da Saúde classifica as doenças respiratórias provocadas pela inalação da fumaça como a quarta causa de morte que poderia ser evitada em países em desenvolvimento. A solução não é acabar com o fogão a lenha, que tem baixo custo, mas sim trazer versões que economizem lenha, potencializem o calor e que traga mais segurança, evitando a fumaça e o contato com a brasa e o fogo. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.